ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar. Hoje nós vamos entrar no debate sobre a proposta que foi admitida na Câmara dos Deputados de submeter algumas decisões do Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional para ratificação ou não. A proposta de emenda à Constituição, a PEC 33, teve a sua admissibilidade aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania no dia 24 do mês passado e precisa agora ser analisada primeiro por uma comissão especial. PEC, toda PEC tem que ser motivo de análise numa comissão especial e votada em maioria qualificada, em quórum qualificado, duas vezes no plenário da Câmara e do Senado para se tornar uma emenda constitucional efetiva. No entanto, essa PEC já vem provocando muita discussão, muita polêmica em todo o país, nos meios acadêmicos e principalmente na mídia, porque provoca uma suposta interferência do Legislativo no Judiciário. Nós vamos tratar desse tema aqui, começando a conversar com o cientista político, especialista em história constitucional brasileira, Christian Lynch. Bom dia, Christian. Bom dia, Goro. Tudo bom? Tudo bem. Você é professor também no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Como é que você está acompanhando essa celeuma, essa discussão em torno dessa PEC 33? Se trata de um caso aparentemente inédito, né? Mas ele tem que ser compreendido dentro dessa... no quadro da Constituição de 88, né? A Constituição de 88 criou um judiciário muito forte. E o poder legislativo de lá para cá não fez senão ir fortalecendo esse poder judiciário de si já forte. E só que de uns anos para cá ele está começando a se aborrecer com as chamadas questões políticas, que a gente pode chamar, não é? O Supremo Tribunal Federal tem exercido cada vez mais essas prerrogativas que a Constituição lhe deu, de jurisdição constitucional, né? E tem se aborrecido com essas questões políticas. Quer dizer, o que tá aborrecendo o Congresso foi, por exemplo, a decisão a respeito da verticalização, as decisões a respeito de fidelidade partidária, decisões a respeito da redistribuição dos royalties. Ficha limpa. Sim, ficha limpa. Tudo aquilo que o Congresso julga que seria da sua exclusiva competência fazer e o essa Supremo questão, teria regulado. Entendeu? Essa questão da verticalização, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para o ouvinte que pode não estar familiarizado com esse tipo de assunto, né? Não, na verdade, a verticalização foi o seguinte... antes dessa decisão e depois também, porque isso depois foi modificado de novo, os partidos políticos, bom, nós vivemos uma federação, então os partidos políticos, né, eles podem concorrer a cargos eletivos e a se coligarem em três instâncias, no município, no estado e na instância federal. E eles eram livres, eles não, por exemplo, se você se coligava com o PT no nível federal, você não era obrigado a se juntar com o PT no nível estadual, no nível municipal, né? A decisão da verticalização uniformizou, obrigando essas alianças a se darem de forma vertical, homogênea, de cima para baixo. É verdade. Não é? Mas esse depois já foi desfeito também. Quer dizer, na verdade, isso aí teria de ser decidido sempre na instância maior do partido, que era a executiva direção nacional do partido, na convenção nacional, porque você tinha, por exemplo, em eleições municipais, como a eleição de 2010 e 2008, né, por exemplo, você tem uma coligação municipal no município onde o DEM e o PSDB podem eventualmente estar do mesmo lado. Exatamente. Do PT, e isso não se repete em nível estadual e muito menos em nível federal. Pois é. Esse era o nó górdio da história. Mas num primeiro momento os juízes achavam que não devia ser assim, que os partidos políticos deveriam ter uma certa coerência ideológica, que era o que seria o que justificaria as alianças, e impôs isso de cima para baixo, que mostra um certo... o desconhecimento dos juízes de ciência política, de como é que a política realmente funciona. Eu ando comentando que está tendo uma espécie de que a gente chama de hiato cognitivo, em bom português, na verdade, é dois bicudos não se bicam. Uhum. O que está acontecendo é o seguinte: os juízes são formados em direito constitucional e eles têm uma ideia de como é que as instituições deveriam ser no papel, de acordo com a teoria. Mas eles não conhecem a ciência política, não sabem como é que elas realmente funcionam, entendeu? Qual é a dinâmica, né, do processo? Exatamente. E o contrário também, muitas vezes cientistas políticos só conhecem como é que funciona e não conhecem o direito constitucional. Não conhecem o que está no papel. E aí fica essa briga, entendeu? Agora, é uma coisa curiosa, porque quem vive a política, como nós vivemos, assim, como leitores de jornal, eleitores, simples eleitores, sem filiação partidária, sem nada, nós sabemos bem que a realidade política não impõe qualquer fidelidade partidária, qualquer fidelidade ideológica, qualquer princípio de partido que defenda um programa, alguma coisa. A gente vota em candidatos, em pessoas e nunca em partidos. Essa também é uma discussão que se processa dentro da reforma política, que um dia há de vir, sabe-se Deus quando, né? Sabe Deus quando. Mas o fato é que parece que os juízes vivem em outro país, porque não tem essa noção, apesar de serem eleitores também. É verdade. Na verdade, assim, eu não quero dar a impressão aqui de que eu estou fazendo críticas ao judiciário em geral, porque eu também tenho críticas a essa PEC. Então, na verdade, estou mais preocupado aqui em explicar ou entender o que está acontecendo do que tomar partido. Porque o que a gente vê, na verdade, nos jornais e na mídia, tanto de um lado como do outro, é a gente tomando partido. É verdade. Né? A minha preocupação não é essa. Mas a respeito desse ponto que você tocou, a verdade é que, de fato, os juízes não têm um... O problema é o seguinte: os juízes, de um modo geral, eu trabalhei com juízes muito tempo no Tribunal de Justiça, eu fui assessor lá. E eles têm um viés de classe. Assim, eu não acho, por exemplo, que, ao contrário do que alguns dizem, que o Supremo Tribunal Federal é pautado pela mídia conservadora. Eu não acho isso. O que eu acho, na verdade, é que eles pertencem a uma classe média alta e têm uma formação jurídica que tem horror aos políticos. Então, quando eles julgam sobre matéria política, eles julgam com esse... Com esse viés. Esse ranço. Com esse ranço de que a política é tudo corrupto, político é tudo... Tem que estar com o pé atrás. Só pensa em si mesmo, entendeu? Então, eu acho que entra um pouco desse elemento aí. E aí acaba coincidindo, na verdade, com a mídia. Com a grande mídia... Porque, na verdade, os dois lados são conservadores, né? Quer dizer, você vê os juízes são conservadores. Nunca vi juiz que quer mudar nada. Ele quer manter a coisa ali. Agora, aqui entre nós, juiz é feito para manter a lei. Manter a ordem. Não quer mudar nada. Mas o perfil do magistrado é ser conservador do ponto de vista conservador. Exatamente, conservar. Até aí está normal. Exatamente. E tem um viés que eu acho que é mais grave ainda do que isso, que o repórter em Brasília tem muito essa visão, porque lida diariamente com políticos e com juízes, repórteres que cobrem o Supremo Tribunal Federal e cobrem os tribunais superiores lá em Brasília, e eles dizem que todo juiz acha que é Deus. Agora, juiz de Tribunal Superior tem certeza de que é. Essa é uma piada antiga, verdade. Eu acho que isso aí não é Deus de hoje, né? Isso já é uma coisa antiga. Então, nós esbarramos nessa questão quando nós vemos, por exemplo... Os magistrados têm uma formação mesmo, como está falando, direito constitucional, e fica um ar de que os políticos desvirtuam a Constituição, não praticam a Constituição como ela deveria ser. Isso cria um ranço danado. Mas é quase geral na academia jurídica. E procuram sempre ver na ação do legislativo uma tentativa de burla, uma tentativa de furar o bloqueio, de criar uma norma que favoreça isso ou aquilo, facilite isso ou aquilo. E que os juízes têm que defender a Constituição contra os interesses particulares. Exatamente. Supostamente particulares dos deputados, dos senadores, ou enfim, dos vereadores. Agora, o que está aparecendo também para a mídia em geral, quer dizer, para a mídia é que está havendo uma intervenção, uma interferência do legislativo, uma tentativa de interferência do legislativo no judiciário, e como retaliação ao fato do judiciário ter julgado essas coisas que você falou, a verticalização, a fidelidade partidária, também o mensalão, que foi o julgamento mais recente dessa que catalisou mais as atenções. Como é que você vê essa questão? Na verdade, da questão específica do mensalão, É, essa PEC, na verdade, foi apresentada antes. Essa PEC acho que é de 2011. Né? Então, agora, é claro que pode ter rolado uma oportunidade de tirá-la da gaveta e, claro, agilizar, colocá-la, né, na pauta agora com uma tentativa do Congresso de, enfim, dar um paradeiro naquilo que ele acha que são os excessos de intervenção do poder judiciário sobre o legislativo. Sim. O que é, Glória? É, o Cristiano Menezes está acompanhando o debate pelo telefone, quer entrar também e fazer uma pergunta aí. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Golo. Bom dia a todos os ouvintes. É, Golo, só uma questão que eu gostaria de colocar é a seguinte. É evidente que o equilíbrio entre os poderes é fundamental, não é, para o processo democrático, o processo civilizatório, né? E o que nós vemos aí são tensões que estão ocorrendo. É, e me ocorre que o Congresso Nacional, ele teve sempre suas lideranças, né, com um histórico político de grande respeitabilidade e que, em momentos como esses, funcionavam como que mediadores, funcionavam como aqueles que ajudavam a colocar a bola no chão, né, e a poeira, a sentar a poeira, né? Eu perguntaria se no Congresso Nacional de hoje não estariam faltando figuras como essas. E uma outra questão que eu ponho em seguida. É, a Constituição de 1988, ela foi feita antes de fenômenos bastante significativos no mundo, né? Em geral, a internet, uma série de avanços que impactaram o mundo e a sociedade brasileira de maneira muito significativa. Não seria também o caso de mas daqui mais um pouco se pensar na necessidade de uma nova Constituição? Fala aí. O que você acha? Eu? É claro. Olha, a respeito da qualidade da liderança parlamentar, eu penso o seguinte: momentos excepcionais geram lideranças excepcionais. Repara que todos esses chamados grandes homens da história sempre foram grandes porque agiram em momentos excepcionais. Então existe uma certa decepção do eleitor comum em tempos de paz com uma política que ele acaba julgando medíocre. Uhum. Né? Na verdade, mas é porque os tempos são de normalidade. Então, na verdade, isso é um problema crônico da democracia em tempos de paz. Você repara assim, quais foram os grandes homens? Sei lá, Churchill, De Gaulle, Roosevelt. Repara que todos os grandes homens são todos o período ligado à guerra, ou guerra civil, ou guerra mundial, entendeu? Então, ou crises econômicas também, exatamente, né? Mundiais. É, então você vê, aí na Europa está, digamos assim, está em crise agora, ninguém resolve, está difícil de resolver, mas existe uma certa tranquilidade, pelo menos assim, de uns 40 anos para cá. E eles próprios acham que falta liderança, que a qualidade da política está caindo. Né? Eu acho que se me permite, eu não me refiro a essas lideranças, esses grandes estadistas, mas eu digo no Parlamento Nacional, nós tivemos aí Ulisses Guimarães, o próprio Tancredo Neves, nós tivemos a direita e a esquerda, lideranças no Parlamento, não é, que eram referências e que avalizavam, né, garantiam um certo equilíbrio na institucional, na verdade. Sim, então, para mim parece que o que se questiona no momento é a qualidade atual do Congresso, a qualidade do Congresso atual. Isso é uma questão que o leitor deve abrir o olho para essa questão. É, mas acho que tem dois pontos. Repara que os nomes que você mencionou são nomes ligados a também um momento, digamos assim, excepcional da história brasileira, que era o momento da transição, da passagem do governo do regime militar para a nova república e, de alguma maneira, esse ciclo termina a partir da segunda metade da década de 90. E essas lideranças que você se refere, por exemplo, também desaparecem meio, às vezes por idade, às vezes eles, enfim, entram numa rotina que não existia antes. Eu acho que é uma ruptura aí na estabilidade econômica em 94, quando você parece que zera o jogo e começa uma nova prática administrativa, política. Mas não é só a crise econômica que, de alguma maneira, é debelada. Crise econômica, mais ou menos, é a inflação, né? Não, a crise econômica foi acabada ali nós criamos o real. Mas tem outra coisa também que as pessoas esquecem. Uma Constituição não é só um texto de papel. A Constituição, você tem que interpretar aquele texto. aquelas regras. E as instituições, às vezes, demoram para começar a praticar as instituições e criar uma estabilidade. Certo. Essa estabilidade foi criada também em 94, a partir do governo Fernando Henrique. Uma coisa estava em cima da outra. Então, na verdade, a Constituição começa, o jogo constitucional começa a ser jogado. É verdade. E se estabiliza depois do governo Itamar Franco. Né, com pois o governo é, então, quando Henrique. Você tem um patamar mais tranquilo, uma coisa mais palpável. Porque aquele período do Collor foi muito conturbado. Aquele negócio do confisco, tudo aquilo ali foi uma ruptura grande na ordem. O país estava conturbado do ponto de vista da estabilidade desde 82. É, da década perdida. E se você achar que a estabilidade perdida tem que ser democrática, então é o Brasil... Ô, Cristian, eu quero pedir aqui a licença para apresentar a Renata Gil Videira, juíza criminal, vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, que acabou de chegar aqui. Bom dia, Renata, tudo bem? Muito bom dia, senhores ouvintes, bom dia a todos. Eu queria me desculpar pelo atraso, eu vim de Niterói e estava absolutamente tudo parado. Desde as 8 da manhã eu estou tentando chegar aqui. É verdade. Renata, nós estamos discutindo essa questão da PEC 33 e... fez-se muito escândalo em torno da PEC 33 quando foi apenas admitida a constitucionalidade dela na CCJ da Câmara dos Deputados, que é um rito, porque tem que passar todas as propostas apresentadas ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados. Tem que passar primeiro pela admissibilidade, porque senão nem vai tramitar em lugar nenhum para não arguírem daqui a pouco a inconstitucionalidade daquilo ali. Mas os ânimos acirrados por causa da disputa entre judiciário e legislativo provocou essa polêmica. Como é que você acompanha isso? Em verdade, eu entendo que toda essa preocupação tem origem nesse momento de tensão que a gente vive entre judiciário e legislativo, pontualmente em algumas situações, a situação mesmo do julgamento dos réus do Mensalão e o fato de dois desses réus terem participado dessa sessão da Comissão de Constituição e Justiça em que ela teve a admissibilidade dela aceita, né, a constitucionalidade dela aceita. Isso tudo gera muita polêmica e a imprensa também acaba se debruçando sobre esses temas, mas nós entendemos que a Associação de Magistrados Brasileiros, nós entendemos que essa proposta ela realmente afronta a Constituição e aos nossos princípios tão caros, né, a cláusula pétrea da separação dos poderes, da independência e harmonia. Então, nós somos frontalmente contra a proposta do deputado Nazareno Fonteles. Legal, vou chamar agora a participação do deputado Chico Alencar, do pessoal aqui do Rio de Janeiro. Deputado, bom dia. Bom dia, Rolo. Bom dia, ouvinte. Tudo bem? Deputado, qual é a sua posição com relação a essa PEC 33? Olha, em primeiro lugar, o que é mais democrático é debater. Nós não temos instituições da República que são intocáveis, nem o Legislativo, com suas evidenciadas e, infelizmente, continuadas mazelas, nem o Executivo, nem o Judiciário, nem o Ministério Público, que tem uma relevância muito grande, mas debater é saudável e bom. Também está havendo uma espécie de, com perdão do trocadilho, crucificação do deputado Nazareno, que apresentou uma proposta que eu acho equivocada, considero que ela contém demasias, sem dúvida, mas não é o fim do mundo, até porque o que aconteceu até agora, e todo parlamentar eleito pelo voto popular tem direito de apresentar emendas à Constituição, o que aconteceu até agora foi a consideração numa votação simbólica, com pouca gente dentro da Comissão de Constituição e Justiça, isso é uma falha, e pela unanimidade dos 22 deputados que lá estavam, da admissibilidade da proposta. Ou seja, é admissível o quê? Ela ser debatida em comissão especial, que demora para se constituir, nesse caso, aliás, pelo que eu já vi, nem vai ser constituída, e pode, durante um ano, discutir a matéria, ouvindo, inclusive, evidentemente, o judiciário, suas organizações, suas entidades de categoria, a sociedade de uma maneira geral. A PEC, resumindo, ela diz que, por exemplo, aumentar de 6 para 9 votos de ministros do Supremo para se declarar a inconstitucionalidade de leis. Eu acho uma demasia, não sei se há no mundo alguma exigência de tal quórum para se aprovar uma inconstitucionalidade. E no caso de emendas constitucionais, de PECs, elas sendo consideradas erradas, inconstitucionais pelo Supremo, o Congresso teria 90 dias para apreciá-las e, por um quórum também qualificado, igual ao de aprovar a PEC, 3/5, ela seria submetida, então, caso negada pelo Congresso, essa inconstitucionalidade do Supremo, a um plebiscito popular, uma consulta popular, sim ou não. Isso me parece democrático. Agora, evidente, a PEC, nesse momento, inclusive que há, por certos setores, uma espécie de sede de vingança por causa do julgamento do Mensalão, pelo contexto político todo, pela forma como foi apresentada, é inoportuna. Mas o debate em si, eu creio que é saudável, a gente não deve temê-lo. Deputado, o Christian Lynch lembrou aqui que essa PEC, ela foi apresentada pelo deputado Nazareno Fonteles em 2011. Isso. E, portanto, ela é anterior a todo esse imbróglio em torno de mensalão e de interferência do judiciário no legislativo e essas coisas. Para acrescentar, eu participei de um debate ano passado na TV Brasil com o deputado Nazareno, falando até da minha visão crítica em relação à proposta dele, estava evidente, está aí no link da TV Brasil esse debate, ele apresentou por outras razões, não tinha nada a ver com o Mensalão. Ele estava, como católico e de visão, a meu juízo, conservadora, meio indignado com o Supremo, porque tinha aprovado a pesquisa com células-tronco, que eu acho correta, e a possibilidade de interrupção de gravidez de fetos anencéfalos. Uhum. E o Nazareno, como certos setores conservadores da religiosidade, não só da Igreja Católica, estava muito incomodado e insatisfeito com essa decisão do Supremo. Então, talvez, se ele pode dizer isso melhor do que eu, a inspiração maior tenha sido essa. Nenhuma em relação ao Mensalão, que sequer tinha o seu julgamento iniciado à época. Então, quando se diz que é para vingar, pode ser que tenham colocado em pauta com esse intuito, mas a apresentação e a inspiração da proposta, ao que me parece, não vem daí. Não, eu acho que o deputado tem toda a razão. O deputado Chico Lecar tem toda a razão. Quando a gente lê a exposição de motivos da proposta de emenda, aparece esse estranhíssimo casamento entre ultraconservadorismo do ponto de vista moral com argumentação jacobina. É uma coisa engraçada. Porque, na verdade, eu tenho a impressão, e o deputado está muito mais perto aí do buchicho, pode me informar melhor, a impressão que eu tenho, na verdade, é que parte da bancada conservadora do ponto de vista moral está apostando assim, de que a democratização, no sentido de que a contínua e cada vez maior expressão da vontade do povo, entendido como, enfim, que o povo brasileiro é conservador e que, de alguma maneira, eles também podem surfar na ideia de uma hiperrepresentação dos interesses populares, porque eles acham que vão lucrar com isso, na verdade, para implementar uma pauta conservadora. É bom lembrar até que o relator dessa PEC é o deputado João Campos, que até semana passada ele era o coordenador da bancada evangélica, que tem uma visão sobre uma série de assuntos vinculados a costumes, a livre orientação das pessoas, muito conservadora, até fundamentalista, né? É o fundamentalismo. Então, há uma aproximação. Você vê, o deputado Nazareno é do PT, tem formação, pelo que já constatei e compartilhei com ele, na teologia da libertação, mas nesses assuntos, nessa pauta, ele tem uma postura muito conservadora. Uhum. Aliás, exatamente porque há um apelo popular para certos temas, em geral contrários às minorias, as desrespeitando até, essa turma aí da bancada conservadora, ultraconservadora e de direita está animadinha, está assanhada para aprovar, por exemplo, na Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo deputado pastor Marco Feliciano, é o nome parlamentar dele. Amém. Não é para ressaltar o fato dele ser pastor, até porque há muitos pastores de visão progressista, claro, emancipatória, libertária nesse país, eles querem votar, por exemplo, a criminalização da heterofobia, que seria como achar que no Brasil há uma tremenda, histórica e profunda ofensiva contra os brancos, racismo contra os brancos ou outras coisas meio fora de lugar. É isso aí. Também revogar, acreditem, uma decisão do Conselho Nacional de Psicologia, que reconhece, no caminho, aliás, da Organização Mundial de Saúde, e isso desde 1991, que a pessoa ter livre orientação sexual, homoafetiva, não é doença, mas eles querem revogar isso para autorizar o tratamento e a cura, chamada cura gay. É uma invasão também do legislativo. Agora, em decisões de categoria fundamentadas. Deputado, o senhor que é um professor de história e um homem de esquerda, entende que essas iniciativas tomadas lá no âmbito da Comissão de Constituição e da Comissão de Direitos Humanos da Câmara são uma manobra diversionista, na verdade, para distrair um pouco a galera aqui, porque a questão, aliás, até alguém já falou isso, disse, olha, estão discutindo demais que cor são as bolinhas da meia da formiga e estão deixando os elefantes passarem. Eu gostaria que, já que nós tocamos na inspiração da PEC 33 do deputado Nazareno Fonteles, que era a questão do aborto dos fetos anencefálicos, eu gostaria que a Renata Gil Videira, que é a vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, falasse um pouco também sobre isso. Em verdade, eu queria deixar registrado aqui a minha satisfação em estar falando ao lado do deputado Chico Alencar, pessoa que eu acompanho a vida política e um homem probo e sempre ao lado das grandes questões de direitos humanos, da defesa dos direitos humanos. É um prazer estar falando com o senhor também, deputado. Igualmente, Renato, o prazer é idêntico. Em verdade, eu penso que todas essas questões nos tiram do foco principal, que foi a questão da opção da carta política, do controle de constitucionalidade ser um controle jurídico. Então, quando nós fugimos a essa opção, nós caminhamos, por óbvio, para inconstitucionalidade. Existe uma questão de disputa pela soberania política, esse achatamento que o legislativo sofre, né? Em minha opinião, muito mais pelos erros políticos do que propriamente pela hipertrofia do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele é sempre chamado, ele não se posiciona, ele não tem iniciativa. A gente tem que se lembrar disso, ele não é um poder de iniciativa, né? O Poder Judiciário, ele é inerte. Então, ele é quando provocado. Quando provocado. Então, ele é chamado a decidir questões que deveriam ter sido de iniciativa do próprio legislativo. Essa omissão legislativa em temas tão importantes, né, como a questão dos homossexuais, como a questão dos fetos anencéfalos, traz o judiciário para um cenário que não deveria ser o cenário dele. Então, dizer que nós, né, do Poder Judiciário, eu me incluo, somos grandes algozes dessa situação política, não me parece correto em razão disso. Eu penso que estamos mais atuando em razão dos erros e omissões do legislativo, e aí todos os poderes trabalham em determinadas situações com erros e omissões. O judiciário às vezes erra também, né? Mas nós não podemos trabalhar com essa exceção e transformar isso numa regra. Não é, o cientista aqui do meu lado queria fazer uma colocação, o Christian. É, eu penso isso, essa questão, o senhor me perguntou dos anencéfalos, qual a opinião que eu tenho a Sim, respeito. Não, por causa da questão original da PEC, né? O que motivou originalmente a PEC, que foi uma discussão também muito polêmica, muito aprofundada na sociedade brasileira naquela época. É, na verdade, pelo que eu andei pesquisando acerca desse posicionamento do deputado Nazareno, ele discute 8 ou 9 posicionamentos do Supremo Tribunal Federal. Não seria só esse o foco. Então, ele vem estando insatisfeito com os posicionamentos do Supremo ao longo de um período, e isso teria justificado essa proposição. Mas isso me assusta muito, porque é uma proposição que tem semelhança a um texto da Constituição de 1937, em que nós vivíamos de verdade um regime de exceção. Então, ressuscitar esses institutos, eu acho que o fantasma está muito por aí, né? Ressuscitar esses institutos nos remete a uma época que nós queremos, na verdade, esquecer ou pelo menos ter aprendido e construir novos caminhos. Então, isso gera todo esse desconforto, em especial nesse momento em que a gente tem esse julgamento do Mensalão. Essa questão... Eu queria só agregar algum elemento, é possível? Diga, deputado. Por exemplo, num artigo hoje do deputado Nazareno Fonteles, no jornal Globo, onde ele faz o contraponto à opinião do editorial do jornal, o artigo dele chama Soberania Popular. Ele parte de um princípio que eu considero questionável, de que o legislativo é a maior e mais perfeita representação da vontade popular. Ora, nós clamamos tanto por reforma política, inclusive o próprio deputado Nazareno e o PT, porque essa representação está insuficiente. As maiorias sociais não são maiorias políticas, a forma de compor, inclusive, a Câmara dos Deputados, as Assembleias Legislativas, Câmaras de Vereadores, Senado, são muito determinados pelo poder econômico. Então, a representação ainda é insuficiente. Não é a soberania popular plenamente ali representada. E ele contesta, de fato, ele elenca no seu artigo 8 situações em que o Supremo foi chamado, foi provocado a deliberar. E, curiosamente, eu estava vendo aqui a relação dele. Eu fui voto vencido dentro da Câmara, eu e muitos outros, claro, nessas questões todas, e considero que em todas elas o Supremo agiu corretamente para restabelecer princípios da própria Constituição cidadã de 88. Ele menciona a verticalização das eleições, vagas de vereadores que queriam ampliar demasiadamente, modificação da lei partidária para garantir a chamada fidelidade partidária, inclusive das cúpulas partidárias que às vezes traem o programa do próprio partido, a questão da interrupção de gravidez de anencéfalos, a união homoafetiva, a questão dos precatórios, a distribuição dos recursos do petróleo que atingia contratos já feitos, inclusive o nosso Rio de Janeiro. Fundo partidário e em tudo o Supremo aí, nesse caso, embora possa até ter uma composição conservadora e ser, como lembrou o saudosíssimo Evandro Lins e Silva, que lá foi ministro, a suprema instância do direito de errar, quer dizer, não é infalível, mas ele agiu bem. Eu acho que o Supremo tem se comportado mais em sintonia com a sociedade brasileira e com os desejos de avanço e de progresso do que, muitas vezes, o próprio Congresso Nacional. A gente não pode absolutizar essas avaliações, mas temos que reconhecer isso também. Sim, Cristian, você queria fazer observação. Na verdade, eu estava só lendo aqui as razões da proposta do deputado Nazareno. Estava pensando o seguinte, né? No fundo você tem essa concepção absolutista da soberania popular a que se referiu. Jacobinismo aí. Que está falando com o jacobinismo do século XVIII, de convenção francesa. De que o povo é uno, que o povo não tem minorias, que fala do povo como uma entidade mítica. Que, na verdade, o povo é maioria, são maiorias e minorias que se renovam a cada consulta, a cada eleição, não é? E como se as minorias tivessem que ficar indefesas diante dessa pretensa soberania absolutista desse povo que, na verdade, não existe povo, ele tem eleitorado, né? Na verdade é o seguinte, eu tenho a impressão de que no fundo existe um problema, porque a pressuposição é de que o Poder Judiciário estaria violando a separação dos três poderes. Ao julgar assuntos do Legislativo. É, mas o problema que eu acho que está... O problema, sei lá, eu acho que é uma falta de compreensão do modelo constitucional. Porque aconteceu o seguinte, até 88, a jurisdição constitucional só tinha o controle difuso, quer dizer, cada juiz só declarava inconstitucionalidade incidentalmente, no caso concreto. E o Supremo só se manifestava quando o recurso chegava lá em cima. Fora aquela representação por inconstitucionalidade que tinha, né? Constituição de 67, que na verdade era para servir o governo militar. É. Então, tirando esse detalhe, esse é o modelo americano. Mas no modelo americano, você tem uma tripartição de poderes, supõe que os poderes sejam equipotentes, né? Cada um tem a mesma força, eles têm que ficar mais ou menos em equilíbrio, e a jurisdição constitucional ela é vista como uma espécie de freios e contrapesos. Mais um mecanismo de freio e contrapeso que tem entre os poderes. Por exemplo, quando o presidente da República nomeia o ministro supremo, é um mecanismo de freio e contrapeso do executivo em relação ao judiciário. Quando o executivo veta um projeto de lei do Congresso, seria freio e contrapeso do executivo contra o legislativo. E aí, nesse modelo, a jurisdição constitucional seria um mecanismo de freio e contrapeso do judiciário em relação aos outros poderes. Agora, o que acontece? Quando vê a Constituição de 88, ela conferiu ao Supremo Tribunal Federal o controle concentrado da constitucionalidade, que é esse poder que o Supremo Tribunal tem em sede de controle abstrato, sem ter um caso concreto, sem ter um processo concreto, direito violado, não é? E provocado por meia dúzia de pessoas, entre eles partidos políticos, presidente. O caso do Eduardo Campos foi uma pessoa. Exatamente. O que acontece? Esse modelo não é um modelo. Esse poder não é do modelo americano, é do modelo europeu, no qual a Corte Constitucional não faz parte do Poder Judiciário. É um tribunal constitucional que é uma espécie de árbitro que está acima dos outros três poderes, tem uma composição diferente, tem mandatos fixos, a sua composição, pelo menos no modelo alemão, é muito diversificada, não é só o presidente que nomeia. Não é? Então, são só juristas? Hã? São apenas juristas? Não, necessariamente. A composição é um pouco... O Senado indica alguns, né? O presidente outros, o primeiro-ministro outro, as universidades indicam também. Hã? Pergunta mesmo. Não, eles não são obrigados a serem formados em direito. Não, isso aí, inclusive, transforma essa corte numa espécie de legislativa, numa representação da sociedade, no sentido da heterogeneidade. Mas aí esse Tribunal Constitucional, ele não é órgão de cúpula do Poder Judiciário. Pois é, não é um órgão. Então é um outro modelo no qual ele funciona como uma espécie de quarto poder, que é o poder moderador e de composição variada. Agora, o moderador do Império, Hã? Diferente do poder moderador que já houve no Brasil, no segundo combate. Mas no fundo a ideia de você ter um poder arbitral, você tem um juiz dos outros poderes, certo. Né? Mas que não é tribunal de cúpula do judiciário. Sim. O que acontece? Eu acho que um dos problemas é que quando... inicialmente o projeto inicial da Constituição parece, não sei, que era de criar um tribunal constitucional separado. E por pressão do Supremo, na época, isso não foi feito porque o Supremo não queria perder a sua competência anterior também. Prerrogativas. Então, gente, você sobrepôs uma na outra. Então, o que acontece? A gente fica olhando para a nossa relação entre os poderes como se eles fossem equipotentes e iguais entre si, mas um é que deveria ser igual é mais forte que os outros. É um pouquinho mais forte. Entendeu? Aí a solução seria ou voltar para o sistema anterior, que é ruim, ou acabar de completar essa transição constitucional. Né? Mas fato é que o nosso sistema de controle de constitucionalidade, é isso que eu gostaria de ressaltar, é um sistema de controle jurídico. Né? E aí a gente submeter esse controle jurídico a um controle político também, isso é esquizofrênico. Então a gente teria que realmente modificar o sistema de controle de constitucionalidade. Tal como está na PEC. Essa ideia da PEC... A PEC desmonta qualquer modelo de jurisdição constitucional. Porque, segundo vocês aqui, pelo que eu entendi, todos três, a PEC 33 sequer deveria ter sido aprovada a sua admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça, é isso? Na minha opinião, sim, sequer. Bom, ela tem três pontos, ela tem três pontos diferentes. Não. Eu acho que a última é que é flagrantemente inconstitucional. Porque ela acaba com a ideia de que o Poder Judiciário dá a última palavra sobre a Constituição. Né? Mas as outras duas, em tese, formalmente não são, mas eu acho que elas... Eu desaprovaria. Mas eu acho que elas seriam formalmente passáveis. Deputado Chicolet, deixa eu opinar a respeito, porque eu sou suplente da CCJ e essa votação se deu numa quarta-feira, eu estava exercendo a minha titularidade na Comissão de Educação. Não tenho, nem pretendo ter o dom da ubiquidade, que é atributo só a Deus, e só soube depois, aliás, no dia seguinte. Eu teria problematizado essa aprovação de admissibilidade, embora ela seja efetivamente apenas para a possibilidade de discutir a matéria, mas ela tem esse elemento de inconstitucionalidade. Ainda assim, eu acho que o debate nunca faz mal, ainda mais num país como o nosso, que tem pouca tradição democrática e de discussão política elevada como essa que estamos fazendo aqui. Mas no aí, programa. Aí, deputado, as audiências públicas, né, se prestam a esse papel, tem participado de várias, o Congresso realmente se aproximando da sociedade. Nós somos sempre convidados agora, não já o debate já nessa fase de apresentação de uma proposta de emenda à Constituição tão... tão carregada de discussões como essa, né? Não, mas olha, pelo regimento, quando você tem uma proposta de emenda constitucional, que aliás, de fato, como disse o presidente da Câmara, devia ter a sua admissibilidade aprovada na CCJ com voto nominal, aberto e um quórum mínimo qualificado, e não como foi, e o regimento é omisso a esse respeito, foi uma aprovação simbólica, rapidinha, parece que a matéria sequer foi discutida lá, mas a partir do momento em que uma emenda constitucional tem a sua admissibilidade reconhecida, aí se constitui uma comissão especial, e ela tem a obrigação, formada a partir do peso das bancadas, né, da proporcionalidade do tamanho das bancadas na Câmara, ela tem a obrigação de realizar uma discussão em profundidade sobre a PEC, audiências públicas, muitos debates. Se houver uma má vontade, ou que muitas vezes mascarada de exigência de aprofundar o tema de alguns componentes dessa comissão especial, a coisa pode se estender lá para as calendas. Agora, o fato efetivo é que, pelas questões políticas de uma falsa crise de executivo, de legislativo e judiciário, essa PEC não vai ter nem a comissão especial constituída, ela é meio natimorta. Por que eu chamo de falsa crise? Porque logo, logo, os presidentes da Câmara e do Senado trataram de dialogar, inclusive, com o ministro Gilmar Mendes, O deputado, que não é o presidente da Câmara, do Supremo. Mas essa crise é meio... É fabricada, é uma crise artificial. Deputado, qual é o papel da mídia na fabricação e na manutenção dessa crise institucional? Às vezes é para encher de assunto, né, para dar uma ênfase. Tem um elemento, e eu sou insuspeito para falar, porque saí do PT, já me elegi duas vezes pelo nosso pequenino e aguerrido PSOL, não tenho nenhum compromisso em defender o PT de maneira fanática, fechada, dogmática, a qualquer preço, estou longe disso, pelo contrário, tenho uma visão muito crítica, mas eu acho que há uma certa forçação de barra. Se destaca muito que o autor da proposta é um petista, que quer se vingar do julgamento do Mensalão e tal, e se esquece que o relator, que é a co-honestor, é do PSDB, o deputado João Campos. Então há uma certa editorialização partidarizada de alguns órgãos da mídia grande. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Bom, eu queria aproveitar... Isso é riqueiro. A gente precisa lutar também pela democratização da informação. Sem dúvida. Isso aí. Esse que era o ponto de toque aí. A pedra de toque é isso aí, né? Eu queria aproveitar que nós estamos aqui com três visões profissionalmente diferentes, embora coincidam politicamente e divirjam aqui e ali, mas é pontual essa divergência. Eu gostaria que vocês, cada um desse a sua forma, nós estamos caminhando para o final do programa, sobre como sair desse imbróglio para que o país tenha um amadurecimento realmente, não só das instituições, mas até da relação da sociedade com a mídia, com os poderes constituídos, em resumo, com a cidadania. Gostaria que vocês apresentassem esse diagnóstico e esse receituário, se possível, começando pelo deputado Chico Alencar, que é lá de dentro da área da Arena, né? Arena no bom sentido, viu, deputado? Tá certo. Aliás, o estádio de futebol em dia é chamado de Arena, né? Parece gladiadores. O Brasil está jogando futebol mais para gladiador do que para arte. Mas comentário esportivo à parte, de um não botafoguense, nem corintiano, nem santista, eu queria reforçar a urgência de uma reforma política em profundidade. E ela, a meu juízo, só acontecerá se elegermos pelo voto direto da população uma comissão, talvez o ideal seria já no pleito do ano que vem, para tratar com exclusividade, uma espécie de mini constituinte, para tratar especificamente do nosso sistema político, colocar alguns pontos fundamentais que não atingissem os direitos da população, o capítulo de direitos sociais da nossa Constituição, que é muito bom, só precisa você colocar em prática. Já se disse que no Brasil cumprir a lei seria revolucionário, mas eu acho fundamental e imprescindível nós avançarmos numa reforma do nosso sistema político, em profundidade, com, inclusive, as atribuições e prerrogativas da representação política parlamentar, que toca em todas essas questões que discutimos aqui. Sem isso, nós vamos continuar num sistema de normalidade democrática, mas com as febres constantes, corriqueiras, e com essa pequena instabilidade, que não é uma instabilidade de convulsão social, longe disso, há uma espécie de conformismo consumista de boa parte da população. Mas eu acho que fora de uma reforma política não temos como nos tornarmos uma república substantiva de participação popular permanente. O senhor acredita que uma reforma política possa nascer de dentro desse Congresso Nacional que nós temos? Não, eu já estou lá há 3 mandatos e vi várias tentativas sempre abortadas, que não avançam, porque, já dizia o Giordano Bruno, lá no século XVI, é ingenuidade achar que quem detém o poder vai querer modificar os mecanismos de acesso ao poder. Então, é por isso que eu falei de uma espécie de mini constituinte específica, eleita exclusivamente para isso. Uhum. Os nossos dois debatedores teriam um assento honroso lá, por exemplo. Muita gente na sociedade que pensa politicamente e não de maneira monolítica, que poderiam contribuir para produzir um sistema político mais democrático. Ok. Deputado Chico Alencar, do PSOL aqui do Rio de Janeiro, deputado federal, muito obrigado pela sua participação, deputado, no nosso debate de hoje. Voltaremos a esse assunto, que é um assunto palpitante. Agora eu gostaria de passar as considerações finais da juíza Renata Gil Videira, juíza criminal, vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Eu endosso essa preocupação do deputado Chico. Eu acho que nós já tentamos, não de forma não bem sucedida, essa reforma política. Vários foram os ensaios e a gente vê os obstáculos que são criados exatamente por conta disso. Quem detém o poder não quer perder nem parcela deste poder. Vejo com grande dificuldade a formação de uma comissão especial, tal como ele sugere. Não vejo mecanismos para que isso se estabeleça nesse momento político que nós vivemos, mas eu penso que, em verdade, e aí a mídia pode ajudar muito o país, nós devemos nos focar mais no trabalho das instituições e não nas pessoas que as representam ou as apresentam, né? A gente viu recentemente esses embates que se formaram dentro do próprio judiciário, o ministro Joaquim Barbosa e os magistrados. Então, essas questões, elas não fortalecem a nossa democracia, elas não fortalecem os nossos pilares, ao contrário, elas nos estremecem, né, e retiram da sociedade todas as garantias que a Constituição cidadã nos forneceu. Então, eu acho que o nosso caminho é o diálogo, o fortalecimento das nossas instituições. Nós temos instituições maduras, o nosso parlamento é maduro, tem parlamentares de grande valor, a gente vê diplomas legislativos se formando que vão ser muito importantes para o novo momento em que a sociedade brasileira vai viver, a própria reforma do Código Penal, né, que hoje está sob a relatoria do senador Pedro Taques, a questão do Código de Processo Penal, os novos institutos, eu falo isso muito na minha área, né, na área da criminalidade. Então, nós temos valores e vivemos um momento bastante promissor, mas nós temos que nos concentrar efetivamente no respeito às nossas instituições. Essa é a minha mensagem. Restabelecer esse equilíbrio que é tão necessário, né? Essa foi a juíza criminal Renata Gil Videira, vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Agora, as considerações finais e o encerramento do Christian Lynch, cientista político, especialista em história constitucional brasileira e professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ. Bom, no que diz respeito especificamente a esse problema do conflito entre o legislativo e judiciário, eu sou um pouco pessimista, eu acho que isso não tem solução. Não tem solução porque, com a investidura do Supremo nas prerrogativas constitucionais que lhe foram dadas e pela emenda 45, o problema está no judiciário. O problema é que ele passa a ter uma centralidade no sistema político de que sempre, e suas decisões sempre vão ensejar descontentes. Descontentes esses que vão sempre argumentar que as atribuições do Supremo Tribunal Federal são constitucionais, mas são ilegítimas porque não são democráticas, porque os juízes não são eleitos. Isso acontece nos Estados Unidos há 200 anos. Tá? Agora vai começar a ter aqui, isso não vai ter solução. A questão só é aguentar um pouco isso e esperar. Né? Eu acho que a situação pode melhorar um pouco. Né? Mas melhorar é preciso que. Eu acho que o Supremo está indo um pouco nesse caminho, na medida que ele vai virando uma corte constitucional, vai deixando de ser cada vez mais uma corte de recursal, cúpula do judiciário, mas isso é um movimento que tinha que se radicalizar, entendeu? Tinha que ser mais ágil, mais intensivo. Você tinha que arrumar uma maneira de fazer uma reforma também e emancipar o Supremo do judiciário, porque vê que pareça. Eu acho que o Brasil precisa do intensivão em várias áreas, né? Intensivão nessa área do judiciário. A democracia está sempre inacabada, né? Esse processo que não termina exatamente. Nunca, entendeu? Eu me lembro que o Lula assumiu o segundo mandato em 2007, falando que era preciso abrir a caixa preta do judiciário. Vocês lembram disso? Foi uma gritaria, todo mundo esperneou e o assunto caiu, né, no esquecimento, porque é uma coisa que parece sazonal, né? Vira e mexe, acontece uma situação dessa e aí ressuscita essa questão. É, mas sempre por problemas pontuais específicos. É. Então, você vê, esse projeto aqui da PEC 33, como disse o deputado José Alencar. Também, bom, pelo menos já também era honroso. Foi pensado para finalidades ultraconservadoras, foi feita, ficou numa gaveta e foi oportunamente retirado da gaveta para outros propósitos, por outro grupo de políticos. Para satisfazer outros interesses. Para criar uma situação, para dar uma intimidada no Supremo. Porque, aliás, como costuma acontecer, como é o hábito da política comezinha, né, brasileira. E aí as lideranças endossam aquilo ali para falar mal do Supremo, mas depois eles são os primeiros a botar panos quentes. Que é, no fundo, é para ver se o Supremo... Bom, então, olha, o consenso é que nós chegamos aqui que o primeiro passo é a reforma política realmente, mas para haver essa reforma política é preciso haver esse intensivão que propõe o Christian aqui nessa discussão. Eu quero agradecer a todos a participação no programa de hoje, a Renata Gil Videira, juíza criminal, vice-presidente da MB, ao Christian Lynch, que é cientista político, professor da UERJ, e ao deputado federal Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. O Tema Livre vai ficando por aqui, um ótimo dia para você. Amanhã nós estamos de volta às 10h05. Até lá! Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle, a apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.